faixa 200 para 170, tem informação Bravo com 259. Ok, Gol 1805, desça para 5.000, ou 1.015, cara. 5.000, 1.015 na Maria 1805. TAM 3226 cruzou a linha do litoral, reautorizado para 2.000. 2.000, 3226. Salvador, Ultra Mike Echo, Índia calçada na 14, ligar na sequência, boa noite, obrigado. Sítio Mike X-Ray, Índia, boa noite. Via Mari, 2000 pés, 1805. Boa noite, controle Salvador, Gol 1606, informação alta. Gol 1606, este é o controle Salvador, chegada é a Mari, ajuste no 095, desça para 5.000. 5.000, Mari, Gol 1606. Receptor ILS 3600. Ciente, reduz e efetua o cheque para pouso, chame a torre 1186, 3600. Reduzindo, torre 183, boa, obrigado. 1186, boa. 186, boa. E Salvador, 3600, boa noite. Estabilizado e embate travado. Três meia zero zero, boa noite. Continua a aproximação, reporta passando o marcador externo. Botarei externo, 3600. Forte Serra, controle. Vamos encerrar o serviço radar. Chama Aracaju 203, boa viagem. O 1606, via chegada a Mari, desça para 2000. Via Mari, para 2000, 606, gol. Livre pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão no zero, tem 3600, obrigado. Dan 3226, está autorizado o ILS. 3226. Trip 5436, Duna, localizador em aproximação, redução em cheque pré-pouso. Chame a torre 1186. 1386, obrigado pelo trabalho. Boa. Torre de Salvador, boa noite, Trip 5436. Trip 5436, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardo informação de pista livre. Aguardando pista livre, Trip 5436. Dan 3600 no solo aos 28, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. Gente, direita Alfa e reporta para ingresso na Juliette, 3600. Salvador, boa noite, Voo 643. Voo 643, acena identificação, autorizado chegada a Bonf, e desse se mantenha o nível 050. 50, 1643. Trip 5436, baixou e travou? Baixou e travou, Trip 5436. Ciente, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 60 graus, com 8 nós, o Trip 5436. autorizado nosso pouso na 10-3546. Então, 3226, compasso final, reduz a aproximação, torre 118.6, bom pouso. Gol no 805, livre LS. Livre LS, 1805. Gol no 714, voo ITAP da presente. ITAP da presente, 714. Gol no 714, desça para 3.000 pés, o ajuste permanece 1.015. Na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Kilo até a remota 09 do Pátio 3. Kilo, Pátio 3, 3.546. Afirmo, remota 09. Remota 09, 3.546. Tem bastante trabalho, 3.000. Tente o OTAN 3226 ao vento 160 graus com 08 nós, o ajuste 10, 15, tem livre pouso, pistão no zero. Perfeito, livre pouso 103226. Ingressa Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 3600. Na 714 indicada. Vai repetir para 240 agora de partida. Sim, está autorizado manter 240 ou gol na 714 no momento número 4. Número 4, só. Já reduz mais. Não será necessário o gol na 714. O 805 estabilizou? Afirmativo, estabilizando o localizador, aguardando a rampa do glide, ano 0 a vista. Sente, gol no 805 complete. Final, torre 118.6, tem um bom pouso. Muito obrigado, uma boa noite, 18.6, com 805. Gol no 606, livre LS. Livre LS, 606 da Gol, obrigado. Gol 1643, desça para 4.000 pés, o ajuste 10 no 5. Cara, 4.000 com 1.500, 1.643, com 1.015, quero dizer, 1.643. 1.805, está estabilizado no localizador, já vai estabilizar na rampa do glide. Tem 1 no 0 à vista. Voo 1805, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Afirmativo, continuando a aproximação, na sua escuta, 1805. Pan 3226 no solo aos 34, libera direitas e correção na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 07. Direita na sua escuta, Alfa Juliette 07, tá? 3226. 1805, baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou, 1805. Gol no 805, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Livre pouso não no zero, gol 805. Gol 643, reduza 2, 20 nós. Passou no 643? Confirmo, gol no 643, reduza 2, 20 nós, é o número 4. Fala 208 nós, 643. Realizador, campo à vista, 606 da Gol. Complete final, torre 118-6, bom pouso, Gol 1606. Copiou. Gol 606, na escuta do controle. Gol 606, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10. Livre aproximação, aguardando a autorização de pouso, 10. 606 da Gol. Libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Índia, portão 03. Direita na sua escuta, Alfa e Índia, portão 03. O gol 1-0-8-1-8-0-5. Gol no 606, livre pouso, pista 10, vento 160 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, o gol no 606. Romeu 606 no solo aos 41. Libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Vai liberar a direita, Alfa, Juliette, portão 05. Está na sua escuta, Romeu 606 da Gol. Golo 643 desce via para 2000 pés, ajuste 1015. Via para 2000 com 1015, o 643. 714 estabilizado. Afirmativo, visual para aeródromo. Complexo final, torre 186, bom pouso. Obrigado, até já. Gol no 643, livre LS. Livre LS, 643. Salvador, boa noite, gol 1794, pista 10, trem checado. Gol 1714, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 1 no 0, o vento 1950 graus com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, trem checado, 714. estabilizado no Gol 643. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, muito obrigado. No 7, no 4, no sol aos 47. Libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, na sua escuta, Gol, no 7, no 4. Torre Salvador, boa noite, transfere o Gol 643. Está baixado e travado. Gol no 643, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Aguardo, 643. No 643, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 07 nós. Livre pouso, ciente do vento 643. Está abaixado o trabalho, viu? Ciente.